Eis que estamos de volta, realidade cruel, 2000 e sempre no game. A disciplina é o alicerce da ordem, e o nosso rap é sim, de bons poetas da periferia. Bate as taças, faz o brinde a quem é merecedor, pois como uma bomba relógio, realidade cruel, 2000 e sempre no ar, a voz que não se cala. Onde nós encosta é, somos um gueto, a favela é, Deus vai ficar em choque é, e pro sistema mais um alvo Danger. Onde nós encosta é, somos um gueto, a favela é, Deus vai ficar em choque é, e pro sistema mais um alvo é Danger. O conteúdo produzido e divulgado pelo grupo de rap incita a violência, associação criminosa. É perigo pra eles, realidade chegou. Nego a milhão na estrada e sem fone inimigo. Porém atento prossigo, nos becos, nas quebrada. Olha lá quem vem, mais cruel a rajada. Pra aqueles que se acomoda, vendo o sistema hipócrita. Sendo que nós do gueto é alvo sempre da rota. E ainda vejo os moleque de campana na esquina. Assobio, liga nós e lá vem os polícia. E nós aqui encostando de lenço e bombeta, fazendo da minha caneta uma pá de rima que é treta. Somos o gueto e nós encosta, e os boy fica em dungeon. O perigo é constante, pois nós é firme no bang. E muitos vêm, muitos vão, e eu sei quem é João. Não adianta pagar, porque a mente é milhão. Então pega a visão pro sistema perigo. E eu dando sequência no poema bandido, porque onde nós encosta é dungeon. Somos um gueto, a favela é, Deus vai ficar em choque é, e pro sistema mais um alvo é, onde nós encosta é, somos um gueto, a favela é, Deus vai ficar em choque é, e pro sistema mais um alvo é, E é perigo pra eles, porque meu rap é de rua. E não escondo a verdade, realidade nua e crua. É sem massagem, ratatá, é tiro de fuzil. Pra quem é ligeiro, com os vermes na neblina sumiu, ninguém viu. Porém eu vou sempre em busca dos progressos. E os quânticos das favelas que agora invade os prédios. Chegando nos anexos, é voz do presidiário. No dia de visita e o alvará que é cantado. E o político arrombado, mensalão e lava jato. Enquanto mano de bombeta sendo alvo aqui da tático. Por ser terror na rua, o danger pro sistema. Alvejando a jaleria pra tirar uns 10 de cadeia. Triste, mas é vida, a escolha cê que sabe. O bonde é que é perigo pro inimigo que é covarde. Atravessando muros e grades, invadindo as quebradas. Realidade cruel é a voz que não se cala, porque eu tô tenso pra caramba, velho. Eu não teria nem condição mais de continuar fazendo o programa, falando sério, viu? Onde nós encosta é, somos um gueto, a favela é, Deus vai ficar em choque é, e pro sistema mais um alvo é, Onde nós encosta é, somos um gueto, a favela é, Deus vai ficar em choque é, e pro sistema mais um alvo é, Danger.